enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. O dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele. Adoro seu sorriso bobo, na sua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Encosta o seu ouvido em minha boca que eu te boto tonta. Desliza sua mão no meu cabelo e aperta minha nuca. Adoro seu sorriso bobo, na sua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. O dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele. Adoro seu sorriso bobo, na sua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada.